sobre, falar sobre. Jogando com...

sem a graça que tinha. De longa saia, trouxa fenda, nasceu na raia, dorme na tenda. Cara fita, mostona, com uma pinta cor de azeitona. Na seguidilha, baila preceito, usa mantilha rosa no peito. Chama-se um linda, diz-te espanhola, cigana linda, que pedes mala. Chama-se um linda, diz-te espanhola, cigana linda, que pedes mala. De longa saia, trouxa de venda, nasceu na raia, dorme na tenda. Cara bonita, mocetona, com uma pinta cor de azeitona. Na seguidilha, vai lá preceito, usa mantilha rosa no peito. Chama-se um linda, vista espanhola, cigana linda, com pele esmola. Chama-se um linda, vista espanhola, cigana linda, com pele esmola. Thank you. coração. Vem cá ver, vai lá. Queres casar? Anda, meu amor, à fonte comigo. Que eu peço ao Senhor para casar contigo. E vais ver se é ou não como eu digo. Se queres casar, anda, meu amor, à fonte comigo. Que eu peço ao Senhor para casar contigo. E vais ver se é ou não como eu digo. Havemos de ter filhitos, cheios de vida e bonitos, como um sol, um horizonte. Loiros como a tua arica e fortes como tu ficas quando vais comigo à fonte das sete bicas.

dia. Quem quiser vir comigo, pois eu volto em qualquer dia. Talvez encontre dois braços à minha espera. E nem exista mais a casa onde eu nasci. Mas mesmo assim eu vou ao encontro dela. E talvez nem mais se lembre do dia em que eu parti. E talvez nem mais se lembre do dia em que eu parti. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu vou. Qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto em qualquer dia. Lugar ideal para amar. fala.